Como alcançar paz mental? É possível viver em paz? É possível? Mesmo as pessoas te perturbando? Nas moradas eternas de Deus, todas as pessoas são agradáveis. Mas aqui, dentro desse universo, meu amigo, as pessoas são perturbadas, vivem perturbadas e vivem perturbando. Né, Bimala? As pessoas... Não, estou perguntando se as pessoas não são assim. Então, a maioria são assim, né? As pessoas são assim. Elas são perturbadas, vivem perturbadas e perturbam. Mas, mesmo que tudo isso aconteça, é fácil alcançar a paz. É o que todo mestre vem ensinar aqui. O mestre descobriu como viver em paz. E aí, o que ele faz? Ele faz discípulos e ensina os seus discípulos a como alcançar a paz, mesmo dentro deste mundo perturbado, né? É uma perturbação a cada passo. A Prabhupada falou uma confusão, pior que a perturbação, uma confusão, Bimala. Este universo é uma confusão a cada passo, mas mesmo assim, é só aprender o segredo que todos poderão alcançar a paz aqui e agora. É só uma questão de treinamento. Tá, já parei de falar. Bom, vai abrindo o Bhagavad Gita aí no capítulo 12, verso 12, que nós vamos ver isso na prática. E quem está falando isso é quem viveu a paz aqui, quem na verdade viveu a paz e está dando a paz para todo mundo através dos seus seguidores sinceros. Nós vamos ver como alcançar essa paz na prática. O que mais? Falar do retiro? Depois, ler o Shrimadbhagavatam, sim senhora. E também vamos ler o livro Krishna. Tá bom, então tá combinado. Combinado? Então tá combinado. Não, não tá combinado, é para ler agora. É para ler agora. Nossa, Bimala, você faz eu ficar perdido aqui. Bom, gente boa. Mais nada, né? Não falar mais nada, tá? Sim senhora. Então vamos ver como alcançar paz mental com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Shagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Prige Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, paramos aqui no verso 12. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 12, serviço devocional, verso 12. Vamos tentar cantar esse verso. Shreyohi Gyanam Nabiyasa Gyana Dhyanam Vishishyate Dhyana Karma Palatyagas Yagachantiranantaram. Tradução, palavra por palavra. Shreya, melhor. Ri, certamente. Gyanam, conhecimento. Abhyasa, através da prática. Gyana, melhor que o conhecimento. Dhyanam, meditação. Vishishyate, especialmente considerado. Dhyana, de meditação. Karma palatyaga, renúncia dos resultados da ação fruitiva. Tyaga, através de tal renúncia. Shanti, paz. Anantaram, daí em diante. Tradução completa. Se você não pode adotar esta prática, então ocupe-se no cultivo de conhecimento. Melhor do que o conhecimento, contudo, é meditação. E melhor que meditação, as fases aí do desenvolvimento da paz. Contudo, é meditação. E melhor que meditação é renúncia aos frutos da ação, pois através de tal renúncia a pessoa pode alcançar a paz mental. Está vendo? Não entendeu nada, nem eu. Prabhupada, Krishna fala e Prabhupada explica. Agora você vai entender porque Prabhupada vai explicar o que Krishna falou aí, toda essa sequência. Como se mencionou nos versos anteriores, há dois tipos de serviço prático e amoroso a Deus. O caminho dos princípios regulativos. Ué? Ih, resbalei aqui, Bimala. O que, que eu fiz aqui? Ah, tá. É a sinistra, a mão esquerda. A italiana é sinistra. Deixa eu ver aqui. Como se mencionou nos versos anteriores, há dois tipos de serviço prático e amoroso a Deus. O caminho dos princípios regulativos e o caminho do apego total por amor à suprema personalidade de Deus, Krishna. Para aqueles que não são realmente capazes de seguir os princípios da consciência de Krishna, é melhor cultivar conhecimento, porque através do conhecimento a pessoa é capaz de compreender a sua posição verdadeira. Gradualmente o conhecimento desenvolver-se-á até o ponto da meditação. Por meio da meditação, a pessoa poderá compreender a suprema personalidade de Deus, através de um processo gradual. Existem processos que fazem a pessoa compreender que ela mesma é o Supremo. E esse tipo de meditação é preferível se a pessoa é incapaz de se ocupar no serviço prático e amoroso a Deus. Se a pessoa é incapaz de meditar de tal maneira, então há deveres prescritos como se ordenam na literatura védica para os sacerdotes brâmanas, os comerciantes e os trabalhadores, e os quais encontraremos num próximo capítulo do Bhagavad Gita. Mas em todos os casos, a pessoa deve renunciar ao resultado ou frutos do trabalho. Isto significa empregar o resultado do karma para alguma boa causa. Em resumo, para alcançar a suprema personalidade de Deus, a meta mais elevada, existem dois processos. Um processo é através do desenvolvimento gradual e o outro processo é direto. O serviço prático e amoroso a Deus, em consciência de Krishna, é um método direto, e o outro envolve a renúncia aos frutos das atividades. Depois, a pessoa pode chegar ao estágio de conhecimento, depois ao estágio de meditação, depois ao estágio de compreensão da superalma, e depois ao estágio da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A pessoa pode adotar o processo gradativo ou o caminho direto. O processo direto não é possível para todos, portanto, o processo indireto também é bom. Deve-se compreender, contudo, que o processo indireto não é recomendado para Arjuna, porque ele já está no estágio de serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna. Este processo é para outros que não estão neste estado. Estes devem seguir o processo gradual de renúncia, conhecimento, meditação e realização da super-alma e Brahman. Mas, quanto ao Bhagavad Gita, é o método direto que é enfatizado. Aconselha-se que todo mundo adote o método direto e se renda à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E esse Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site de graça. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela e nem baixar, só tem uma opção: Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Aí você vai descendo, desce mais, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Depois aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa você está convidado a não ficar em casa. É, saia de casa, fuja de casa, já não aguenta mais ficar em casa, né? Então faça um retiro Hare Krishna. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na terceira linha tem o abecedário inteiro, né? Você clica ali na letra R de retiros. Já cliquei, já apareceu aqui receitas, Recife, Pernambuco, respostas, restaurantes, decimais. Aqui, ó, resultado da distribuição de livros, enviar para... Ah, agora sim, retiros Hare Krishna. Fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Tem, procura o endereço mais próximo de você, faz contato aí, já marca um retiro, é retiro... Alguns aí são abertos o ano inteiro para retiro, né? Você entra em contato, faz contato, vê se o lugar mais próximo está aberto ou se está fechado. Essa história abre e fecha, vamos ver até quando vai essa história aí, né, Bímala? Mas com certeza aí você vai encontrar um retiro aí. Paraty, eu vi o Chatinandana fazendo propaganda, Paraty está funcionando. Paraty, Rio de Janeiro, Goura, Vrindavana, Rio de Janeiro, meu amigo. É, na mata. É a fazenda Goura, Vrindavana. Poxa vida. O Chatinandana e o Prabhu Janardana não saem de lá, né? Vira e mexe, eles estão lá, né? Então, fuja de casa, vá para um retiro, vá para Paraty, Rio de Janeiro, ou então Ibicoara, Bahia. Ou então Teresópolis, ou então Viçosa, faz contato, vê como funciona, acerta direitinho e fuja de casa, saia de casa, não aguenta mais, né? Então, vai lá recarregar as baterias. Tá bom, já parei de falar, Bimalan. O que mais que eu ia falar, hein? Você me corta aqui, tá vendo? Tem aniversário? Não, não tem aniversário. Já falei demais, tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. O encontro, estou tentando lembrar, o encontro de Maharaja Prito com os quatro Kumaras. O encontro de Prito Maharaja, inverti. É a ordem dos tratores, não altera o viaduto, Bimala. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Eu ia falar o encontro de Maharaja Prito com os quatro Kumaras. Tá vendo? Já estou chegando perto. Não, na verdade eu já decorei, né? Só inverti, né? Mas não tem problema, não. Tá bom, já parei de falar. Vamos continuar lendo aqui, onde Maharaja Prito dedicava-se completamente a ser um servo eterno da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Transcendental à natureza material. Consequentemente, ele oferecia todos os frutos de suas atividades ao Senhor Krishna e sempre julgava-se um servo da Suprema Personalidade de Deus, o proprietário de tudo. As pessoas comuns acham que eles são os proprietários, né? Não, tá vendo? Todas essas terras aqui são minhas. Essa casa é minha, esse carro é meu. Nós somos os próprios otários quando a gente pensa assim, né? Porque o proprietário de tudo e de todos é Krishna. É Krishna, é o dono de tudo, o controlador de tudo e de todos e o desfrutador de tudo. Esse corpo não é nosso, né? Muita gente, é o meu corpo. Não, é o corpo de Deus. É propriedade de Deus, por isso que a gente não pode detonar esse corpo, não pode emprestar partes desse corpo. Esse corpo é de Deus, é um templo de Deus. Muita gente fala, meu corpo é um templo de Deus, meu corpo é de Deus. Mas só que detona ele, estraga ele, suja ele, pinta ele, fica emprestando pedaços dele para outras pessoas. Vai ter que prestar conta, hein? O dono do corpo é Deus, Krishna. Tá, outro ponto. Tá bom. Maharaja Prito Vivi dedicava-se ao transcendental. Se o corpo é de Deus, esse corpo deve ser usado para servir Deus, como Prito Maharaja estava fazendo, como ele vivia, né? Maharaja Prito Vivi dedicava-se ao transcendental serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E isto serve como um bom exemplo de Karma Yoga. O termo Karma Yoga é usado muitas vezes no Bhagavad Gita e nesta passagem. Maharaja Prito dá um exemplo prático do que é realmente Karma Yoga. A união com Deus, né? Através de serviço. O primeiro requisito para a execução adequada de Karma Yoga é dado aqui. Palam Brahmani Sannyasya ou Vinyasya. É preciso que ofereçamos os frutos de nossas atividades ao Brahman Supremo, para Brahman, Krishna. Por fazê-lo, nos situamos realmente na ordem de vida renunciada, Sannyasya. O Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 2, afirma que sannyasa quer dizer renunciar aos frutos de nossas atividades para oferecê-los à Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada cita aqui um verso, eu vou ler a tradução. Segundo os sábios, renúncia, tyaga, significa abandonar os resultados de todas as atividades. Grandes eruditos chamam este estado de ordem de vida renunciada sannyasa. Embora vivesse como chefe de família, na verdade, Prito Maharaja estava na ordem de vida renunciada sannyasa. Isto ficará mais claro nos versos seguintes. Calma, estou ladeando a página. A palavra Nirvishanga, em português, não contaminado, é muito significativa porque Maharaja Prito não estava apegado aos resultados de suas atividades. Desculpem. Neste mundo material, uma pessoa vive pensando em apropriar-se de tudo o que acumula ou para que trabalha. Entregando os frutos de nossas atividades a serviço do Senhor Krishna, praticamos karma e yoga de verdade. Qualquer pessoa pode praticar karma yoga, porém, é algo especialmente fácil para o chefe de família, o qual pode instalar a deidade do Senhor Krishna em casa e adorá-lo conforme os métodos da Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga abrange 9 itens: ouvir sobre Deus, sobre Krishna, cantar sobre Krishna, lembrar de Krishna, servir Krishna, adorar a forma de Deus no altar de Krishna, orar a Krishna, cumprir ordens, servir a Krishna como amigo e sacrificar tudo para Ele. São os 9 processos de serviço prático e amoroso a Deus. Aqui Prabhupada cita outro verso do Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.23 e ele explica que estes processos de Karma Yoga e Bhakti Yoga estão sendo difundidos em todo o mundo pela Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a ISKCON. Qualquer pessoa pode aprender esses processos, basta seguir os exemplos dos membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Em nosso lar ou no templo, a forma de Deus no altar é considerada proprietária de tudo, e todos são considerados servos eternos de Deus, Krishna. O Senhor Krishna é transcendental, pois não faz parte desta criação material. As palavras Prakriti, Param, são usadas neste verso, porque tudo neste mundo material é criado pela energia material externa do Senhor. Porém, o próprio Senhor Krishna não é criação desta energia material. O Senhor Krishna é o superintendente supremo de todas as criações materiais, como se confirma no Bhagavad Gita 9.10. Nossa, esse capítulo 9 é demais, viu, Bimala? Tenta ler esse. Maya Jakshena Prakriti Suyate Satyaracharam Retunanena Kunteya Jagad Viparivartate. Atmarama canta maravilhosamente esse verso e outros versos do capítulo 9. Esta natureza material, a tradução, né, desse verso do Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 10. Esta natureza material funciona sob minha orientação, ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis. E sob seu comando, esta manifestação é repetidamente criada e aniquilada. Muita gente fala o fim do mundo, né? O fim do mundo. É, mas logo começa o mundo de novo, né? Como fala aqui nesse verso. Esta manifestação é repetidamente criada e aniquilada. Então, o fim do mundo leva ao começo do mundo, e o começo do mundo leva ao fim do mundo, né? E fica essa mecânica aí, ó, essa roda gigante, que sobe e desce, evolui e involui, cria e destrói, evolui e involui. Até a gente cansar de rodar na roda do tempo, no samsara, e querer sair dessa mecânica, esse ciclo eterno, né, de criação, destruição, evolução, involução, essas dualidades ilusórias. Então, quando a gente cansa, né, fica tonto de tanto rodar, ou não, quero, chega, quero sair daqui, não quero mais ficar nascendo e morrendo, não, chega. Aí Krishna manda um mestre espiritual para ela, porque quando o discípulo está pronto, o mestre espiritual aparece. Por isso, né, que sempre está vindo, ou estão vindo, mestres espirituais enviados por Krishna para ensinar o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Todas as transformações e progressos materiais possibilitados pela maravilhosa interação da matéria estão sob a superintendência da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os eventos no mundo material não ocorrem às cegas. Quem sempre permanece servo de Krishna e dedica tudo a seu serviço é aceito como Jivan Mukta, alma liberada, mesmo durante sua vida no mundo material. De um modo geral, a liberação ocorre depois que abandonamos o corpo, mas quem vive conforme o exemplo de Prito Maharaja está liberado mesmo nesta vida. Em consciência de Krishna, os resultados de nossas atividades dependem da vontade da pessoa suprema, da suprema personalidade de Deus, Krishna, a pessoa suprema. De fato, em todos os casos, os resultados não dependem de nossa própria destreza, senão que dependem inteiramente da vontade do Supremo. Este é o verdadeiro significado de Palam Brahmani Sannyasya. Uma alma dedicada ao serviço do Senhor Krishna não deve jamais julgar-se o proprietário pessoal ou superintendente. O devoto dedicado deve realizar o seu trabalho segundo as regras e regulações descritas no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Os resultados de suas atividades dependerão totalmente da vontade suprema do Senhor Krishna. Maharaja Prito, que era muito opulento devido à prosperidade de todo o seu império, permanecia em casa como chefe de família. Para aqui, tá bom, Bimala? Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição na loja Hare Krishna, via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem mais uma opção: Livros de Prabhupada. Você clica aí, né? Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Já você já clica aí, já encomenda os três, né? O Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3, e já começa a sua coleção. Chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes, né, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler esse livro. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshama. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. O que é, Bima? Está cada vez pior. Não estou ouvindo a minha voz. Cadê o retorno? É por isso que está ruim, não estou ouvindo a minha voz. Dá uma de Tim Maia aqui. Não estou ouvindo a minha voz. Cadê o retorno? Por isso está ruim, Bima. Não estou ouvindo o retorno aqui, ó. Já sou ruim de serviço, ainda sem retorno. Aí não dá, né? Tá, já parei de falar. Vamos ler aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. O casamento de Rukmini com Shishupala é o que estava, onde nós paramos, é o que estava acontecendo, né? É, começou a acontecer, mas não vai acontecer, porque Krishna não vai deixar, né? Então, o casamento de Rukmini com Shishupala já estava marcado. Por isso, ela sugeriu que ele a raptasse, para que isso pudesse mudar. Esse tipo de casamento, quando a menina é raptada à força, é conhecido como casamento rakshasa e é praticado entre os governantes ou o tipo de homem administrador com o transcendental espírito marcial, né? É coisa de governante de verdade, né? Porque o casamento dela já estava marcado para acontecer no dia seguinte. Rukmini sugeriu que Krishna viesse incógnito para raptá-la e então lutasse com Shishupala e seus aliados como o rei de Magadha. Por saber que ninguém podia conquistar Krishna e que certamente ele emergiria vitorioso, ela o chamou de Adita, em português, o Inconquistável. Rukmini disse a Krishna para não se preocupar por outros membros familiares seus, inclusive outras mulheres, que possam ser feridos ou mesmo mortas se a luta fosse dentro do palácio. Do mesmo modo que o rei de um país pensa em caminhos diplomáticos para alcançar o seu objetivo, similarmente, Rukmini, por ser a filha de um rei, foi diplomática em sugerir como essa matança desnecessária e indesejável pudesse ser evitada. Ela explicou que era costume de sua família visitar o templo da deusa Durga, a deidade de sua família, antes do casamento. Os reis governantes eram, na maioria, devotos de Deus dedicados e adoravam o Senhor Vishnu, tanto na forma de Radha e Krishna, quanto Lakshmi e Narayana. Mesmo assim, para o seu bem-estar material, costumavam adorar a deusa Durga. Eles nunca cometeram o erro, entretanto, de aceitar os semideuses como o Supremo Senhor Krishna ou colocar eles, né, no mesmo nível que Deus, como fizeram alguns homens menos inteligentes. A fim de evitar a matança, na verdade é uma ofensa, né, colocar alguém no mesmo nível que Krishna. Todos são inferiores a Krishna. Não existe ninguém igual a Krishna e muito menos superior a Krishna. Então, quem coloca alguém no mesmo nível que Krishna é um ofensor, está ofendendo Deus. A fim de evitar a matança desnecessária de seus familiares, Rukmini sugeriu que seria mais fácil para ele raptá-la enquanto ela ia do palácio para o templo, ou então quando ela voltasse para casa. Ela também explicou a Krishna por que estava tão ansiosa para casar com ele, mesmo com seu casamento que estava para acontecer com Shishupala, que também era qualificado, por ser filho de um grande rei. Rukmini disse que não imaginava ninguém mais grandioso do que Krishna, nem mesmo o Senhor Shiva, que é conhecido como Mahadeva, o mais grandioso de todos os semideuses. O Senhor Shiva também procura o prazer do Senhor Krishna a fim de se liberar de seu enredamento na qualidade da ignorância dentro deste mundo material. Apesar do fato do Senhor Shiva ser o mais grandioso de todas as grandes almas, Mahatma de verdade, ele mantém na sua cabeça a água purificante do rio Ganges, que emana de um buraco neste universo material, feito pelo dedão do pé do Senhor Vishnu. O Senhor Shiva é encarregado da qualidade material da ignorância, e para se manter numa posição transcendental, ele sempre medita no Senhor Vishnu. Assim, Rukmini sabia muito bem que obter o favor de Krishna não era uma tarefa fácil. Se mesmo o Senhor Shiva tem que se purificar para esse propósito, certamente seria difícil para Rukmini, que era apenas a filha de um rei governante, conseguir isso, né? E assim ela desejou dedicar a sua vida a observar austeridades e penitências, como jejuar e continuar sem confortos corpóreos. Se não fosse possível nesta vida obter o favor de Krishna com essas atividades, ela estava preparada para fazer o mesmo vida após vida. No Bhagavad Gita está dito que os devotos puros do Senhor Krishna executam um serviço prático e amoroso a Ele com grande determinação. Essa determinação, como exibida por Rukmini, é o único preço para adquirir o favor de Krishna e é o caminho para o sucesso supremo na consciência de Deus, Krishna. Depois de explicar o argumento de Rukmini para Krishna, o sacerdote Brahmana disse: meu querido Krishna, líder da dinastia de Adu, eu trouxe esta mensagem confidencial a você de Rukmini. Agora, está posta perante você para sua consideração. Depois de devida deliberação, você pode atuar como for do seu agrado. Mas se quiser fazer algo, você deve fazê-lo imediatamente. Não há muito tempo restante para a ação. E assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 51 de Krishna, intitulado Krishna o Ranchor. Capítulo 52, Krishna rapta Rukmini. Depois de ouvir o depoimento de Rukmini, o Senhor Krishna ficou muito satisfeito. Ele imediatamente apertou a mão do sacerdote Brahmana e disse: meu querido sacerdote Brahmana, estou muito feliz de ouvir que Rukmini está ansiosa para casar comigo, porque eu também estou ansioso em obter a mão dela. Minha mente está sempre absorta no pensamento da filha de Bhishmaka e, às vezes, eu não consigo dormir à noite porque penso nela. Eu posso entender que o casamento de Rukmini com Shishupala foi arranjado por seu irmão mais velho com um espírito de animosidade em relação a mim. Por isso, eu estou determinado a dar uma boa lição em todos esses príncipes. Justo como o fogo é extraído e utilizado depois de manipular madeira comum, similarmente, depois de lidar com esses príncipes demoníacos, eu extrairei Rukmini como fogo no meio deles. Krishna, após ser informado da data específica do casamento de Rukmini, ficou ansioso para partir imediatamente. Ele pediu ao seu piloto, Daruka, para arriar os cavalos em sua quadriga e preparar para ir ao reino de Vidarbha. O piloto... É um piloto, né, Bimo? Acho que é tradução automática, viu? Se bem que a carruagem de Krishna não era uma carruagem comum, isso assim, é um piloto mesmo, né? Mas era um cocheiro, né? Um cocheiro especial. Justo após ouvir a sua ordem, trouxe quatro cavalos especiais de Krishna. Os nomes e descrições desses cavalos são mencionados no Padma Purana. O primeiro cavalo, Shaivya, era esverdeado. O segundo cavalo, Sugriva, era cinzento como gelo. O terceiro, Megapushpa, era da cor de uma nuvem nova. E o último cavalo, Balahaka, era da cor cinza. Quando os cavalos foram atrelados e a quadriga pronta para ir, Krishna ajudou o sacerdote Brahmana a subir e deu a ele um assento ao seu lado. Ah, não lembrava disso, hein? O sacerdote Brahmana foi junto com Krishna nessa quadriga, né? Como o Prabhupada explica, nessa quadriga, nessa carruagem, com o piloto Daruka. É só Daruka para pilotar mesmo esses cavalos especiais, essa carroça especial, né? Imediatamente eles partiram de Dwaraka e em uma noite chegaram à província de Vidarbha. O reino de Dwaraka está situado na parte ocidental da Índia e Vidarbha está situado na parte norte. Eles estão separados por uma distância de não menos do que 1.000 milhas, 1.610 quilômetros. Mas os cavalos eram tão rápidos que chegaram ao seu destino, uma cidade chamada Kundina, em uma noite, ou no máximo 12 horas. O rei Bhishmaka não estava muito animado para dar a mão de sua filha a Shishupala, porém era obrigado a aceitar o compromisso de casamento por causa de seu apego afetuoso por seu filho mais velho, que fez a negociação. Por questão de dever, ele decorava a cidade para a cerimônia e agia com muita sinceridade para que fosse muito bem sucedido. Água foi pulverizada em todas as ruas e a cidade foi muito bem limpa. Porque a Índia está situada na zona tropical, a atmosfera é sempre seca. Por causa disso, a poeira sempre acumula nas ruas e avenidas. Por isso, precisam ser borrifadas com água, pelo menos uma vez por dia, e grandes cidades como Calcutá, duas vezes por dia. As ruas de Kundina foram enfeitadas com bandeiras e festões, e portais foram construídos em certos cruzamentos. Toda a cidade foi muito bem decorada. A beleza da cidade foi incrementada pelos habitantes, tanto homens quanto mulheres, vestidos com roupas limpas, decorados com polpa de sândalo, colares de pérolas e colares de flores. Incenso queimava em todos os lugares, e fragrâncias, como aguro, perfumavam o ar. Sacerdotes e brâmanas foram alimentados suntuosamente, e de acordo com a cerimônia ritualística foram dadas suficientes riqueza e vacas em caridade. Dessa forma, eles estavam dedicados a cantarem os hinos védicos. A filha do rei, Rukmini, estava primorosamente bela. Ela estava bem pura e tinha lindos dentes. A cinta sagrada auspiciosa estava atada à sua cintura. Foram dados a ela vários tipos de joias para usar e traje longo de seda para cobrir as partes superior e inferior de seu corpo. Sacerdotes eruditos deram proteção a ela com o canto de mantras do Samaveda, Rig Veda e Jayurveda. Depois disso, eles cantaram mantras do Atharva Veda e ofereceram oblações ao fogo para pacificar as conjunções agourentas de diferentes estrelas. O rei Bhishmaka era muito experiente em lidar com sacerdotes brâmanas quando tais cerimônias aconteciam. Ele especificamente distinguia os sacerdotes brâmanas por dar a eles grandes quantidades de ouro e prata, cereais misturados com melaço e vacas decoradas com ornamentos de ouro. Damagosha, pai de Shishupala, executou todos os tipos de execuções ritualísticas para invocar boa fortuna para a sua própria família. O pai de Shishupala era conhecido como Damagosha devido à sua habilidade superior de eliminar cidadãos desregulados. Dama quer dizer reduzir. Gosha significa famoso. Assim, ele era famoso por controlar os cidadãos. Damagosha pensou que se Krishna viesse para perturbar a cerimônia de casamento, ele certamente o cortaria abaixo com o seu poder militar. Portanto, depois de executar as várias cerimônias auspiciosas, Damagosha reuniu suas divisões militares conhecidas como Madashravi. Ele pegou muitos elefantes enfeitados com colares de ouro e muitas quadrigas e cavalos que estavam decorados similarmente. Parecia que Damagosha, junto com seu filho e outros companheiros, ia para Kundina sem se esquecer completamente o casamento, mas principalmente intencionado a lutar. Quando o rei Bhishmaka soube que Damagosha e seu partido chegavam, ele saiu da cidade para recebê-los. Nos arredores da cidade havia muitos jardins, onde os convidados eram bem-vindos para ficar. No sistema védico de casamento, o pai da noiva recebe o grande partido do noivo e os acomoda num lugar adequado por 2 ou 3 dias, até que a cerimônia de casamento aconteça. O partido liderado por Damagosha continha milhares de homens, entre os quais os reis e personalidades proeminentes eram Jarasandha, Dantavakra, Vidurata e Pundraka. Esse Pundraka aí também tem uma história que nós vamos ver aqui, se Krishna deixar, né? Era um segredo aberto que Rukmini estava destinada a casar com Krishna, porém seu irmão mais velho, Rukmini, arranjou seu casamento com Shishupala. Havia também um sussurro sobre um rumor de que Rukmini enviou um mensageiro para Krishna. Por isso, os soldados suspeitavam que Krishna pudesse causar uma perturbação com uma tentativa de raptar Rukmini. Mesmo apesar de não estarem sem medo, todos estavam preparados para dar a Krishna um bom combate, a fim de prevenir que a menina fosse levada embora. Shri Balarama recebeu a notícia de que Krishna foi para Kundina, acompanhado somente por um sacerdote brâmana. Ele também ouviu que Shishupala estava lá com um grande número de soldados. Com a suspeita de que atacariam Krishna, Balarama pegou fortes divisões militares de quadrigas, infantaria, cavalos e elefantes e chegou ao distrito de Kundina. Enquanto isso, no palácio, Rukmini esperava Krishna chegar, mas quando nem ele, nem o sacerdote brâmana que levou a mensagem apareceram, ela ficou cheia de ansiedade e começou a pensar o quanto desafortunada era ela. Há apenas uma noite entre hoje e o dia do meu casamento, e ainda nem o sacerdote brâmana nem Shyamasundara retornaram. Eu não posso determinar nenhuma razão para isso. Com pouca esperança, ela pensou que talvez Krishna encontrou motivo para ficar insatisfeito e rejeitou a proposta honesta dela. Como resultado disso, o sacerdote brâmana pode ter ficado desapontado e não voltou. Apesar de pensar em várias causas para a demora, ela esperava os dois a qualquer momento. Rukmini começou a pensar mais ainda que os semideuses, como o Senhor Brahma, Senhor Shiva e a deusa da fortuna, e a deusa Durga, podem ter ficado descontentes. É dito, geralmente, que os semideuses ficam irados quando não são adorados propriamente. Por exemplo, quando Indra descobriu que os habitantes de Vrindavan não o adoravam, ficou muito irado e quis castigá-los. Assim, Rukmini pensava que como ela não adorou o Senhor Shiva ou o Senhor Brahma muito, eles podem ter ficado descontentes e tentaram frustrar o seu plano. Similarmente, ela pensou que a deusa Durga, a esposa do Senhor Shiva... E agora que tá ficando legal, Bimala. Não é fácil não, esse reloginho, hein? Ah, não é relógio, é temporizador, tá bom. Esse temporizador aí tá louco, hein? Bom, vou acabar aqui, vou ler mais um pouquinho e já vou parar. Similarmente, ela pensou que a deusa Durga, a esposa do Senhor Shiva, pode ter tomado o lado de seu esposo. O Senhor Shiva é conhecido como Rudra e sua esposa é conhecida como Rudrani. Rudrani e Rudra se refere àqueles que são muito acostumados a pôr outros numa condição de angústia para que possam chorar para sempre. Rukmini pensava na deusa Durga como Giridia, a filha das montanhas Himalaia. As montanhas Himalaias são muito frias e severas, e ela pensou na deusa Durga como de coração duro e frio. Pensou isso sobre os diferentes semideuses. As vaqueirinhas adoraram a deusa Katyayani para obter Krishna como seu esposo. Similarmente, Rukmini pensava nos vários tipos de semideuses, não para benefício material, mas em relação a Krishna. Rezar para os semideuses para alcançar o favor de Krishna não é irregular. E Rukmini estava plenamente absorta em pensamentos de Krishna. Mesmo apesar de se acalmar por pensar que o tempo para Govinda chegar não tinha expirado... Tá, Bimala, vamos parar aqui onde Rukmini está na maior ansiedade aí, com medo de Krishna não vir raptá-la, não vir pegar ela como esposa, tá? Nossa, que passatempo, esse passatempo é muito incrível, né? Gente boa,

Jaya Vishvakara Vamsa Paribraja Gacharya Satra Sarasimal Bhakti Siddhanta Sarasri Goswami Prabhupada Jaya Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jaya Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Kaho Gopinath Sam Kunda Radha Kunda Dirigavadhan Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Navadvip Dham Ki Jaya Ganga Mai Ki Jaya Jamuna Mai Ki Jaya Tulasi Devi Ki Jaya Bhakti Devi Ki Jaya Samaveda Bhaktavinda Ki Jaya All glories to the Asamal Lord. All glories to the Asamal Lord. All glories to the Asamal Lord. Thank you very much. Yeah.